da Coca-Cola. Pois que fugimos da escola, voltamos todos pra casa. Um queria mandar brasa, outro ser pedra que rola. Daí o money entra em cena e arrasa. E adeus, caras, bons de bola. Mamãe, como pôde acontecer? Oh, meu coração, lobo mau, não aguenta. E andar-nos apressados, eu em chegar atrasado ao fim dos anos 50. Meu pai não aprova o que eu faço, tampouco eu aprovo o filho que ele fez. Sem sangue nas veias, com negros de aço, rejeito o abraço que me dá por mês. Meu pai não aprova o que eu faço, tampouco eu aprovo o filho que ele fez. Sem sangue nas veias, com negros de aço, rejeito o abraço que me dá por mês. Como pôde acontecer? Oh, meu coração, lobo mau, não aguenta. E andarmos apressados, eu em chegar atrasados ao fim dos anos 50. Sem sangue nas veias, com negros de aço, rejeito o abraço.